repente aconteceu. Teu olhar cruzou com o meu, derrubando as estruturas do meu coração. Feito água cristalina da fonte divina que vem da paixão. Esse amor é que me guia nessa estrada escura desta solidão. Meu anjo azul, você caiu do céu e fez morada no meu coração e me deu asas pra poder voar e me ensinou. Hoje eu não sei viver longe do teu olhar. Hoje eu vou mais além do céu pra te encontrar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Você caiu do céu e fez morada no meu coração e me deu asas pra poder voar e me ensinou como é bom poder amar. Hoje eu não sei viver longe do teu. Hoje eu vou mais além.